Esse beat tem tudo a ver com vitória. Decidi que nesse beat por nós é só bom ver glória. Após esse som tem história aqui, melhor que mim em música. Então por mim o Amiri morre aqui. Junto os pedaços e vou pra arena, profi. Sou MC, essa treta quem comprou, fi. Sou MC, zica do pântano, então no pé de figa. Quem canta no beat é Amiri Rocha e Red Liga. 48 horas, cê não aguenta igual coito fora. Bora pra cima deles, chora que a rima neles estoura a platina deles, e agora é chacina neles. Beat batendo e nós bate neles. Um disco em 48 horas, então que iluminate neles. Os outros pros românticos, depois afim. Beat pro grau, vim complicar, e ó que hoje é coisa simples. Aí, humildemente, é assim ó, vai. O MC vai, sem dar um pio. Na pilacagem, sem massagem, marretar o desafio. Sem treina, sem tenas, mil temas na mente. Quem rema na mema, não tema e é quente. Ritmo 220, seguinte, com requinte. Íntimo e conquistar, não é pagar de pedinte. Tipo essência, eu sou interferência. Equipa competência, bom dom, ó, inteligência. Pra seguir, perseguir, conseguir o que eu quero. Pelo coletivo vivo e não me desespero. Coleciono problemas, relaciono esquemas. O trono emblema, não me emociono com a cena. Aceito o preceito de ser compositor. Não pra ganhar conceito, meu defeito é não decompor. O meu verso imerso em meio a gente decente. Perdeu o chapa, nunca desafie a gente. Titãs, coração é de titânio. Moleque de titã, pronto pra explodir os crânios. Seu sinal da cruz não expulsa meus demônios. Eu vim fazer fumaça, danifica ozônio. A rua é uma arena e muitos estão afoito. A vida é um desafio, 24 por 48. Eu vim pra duelar pela honra da donzela. Desafio o playboy, domina a favela. Essa porra é uma aposta, aposto no oposto. Maldade na cabeça, mas sorriso tá no rosto. Audácia é minha súcia, o jogo não é sussa. Dados na roleta, balas na roleta russa. O jogo é street, mas o rap aqui é fighter. Sony desafia e cai na teia do Spider. Por isso passa a bola, indo rumo a Hexa. O estúdio é coisa simples, mas a ideia é complexa.